Rádio Bom Jesus apresentou programa Hora da Misericórdia, um programa da Igreja Pessoal do Senhor Bom Jesus Crucificado e Imaculado Coração de Maria. Oferecimento Ótica Avenida, o cliente em primeiro lugar. Agende o seu exame de vista agora mesmo. Ligue 3831-1395. Pague tudo parcelado nos cartões em até 10 vezes ou no crediário próprio, que só a Ótica Avenida tem. Ótica Avenida, o cliente em primeiro lugar. E ainda, o melhor preço em toda a linha de óculos solar, com super desconto. Ótica Avenida, nossa família trabalhando para a sua família. No centro, em Bom Jesus do Itabapuana. ZYJ498 1170 kHz, Rádio Bom Jesus AM. Rádio Bom Jesus AM 1170, dia e noite com você. Selaria Natal. Você não pode deixar de conhecer. Uma loja completa, com tudo que você precisa em artigos Caltrim. Aqui você encontra botas, chapéus, cintos, fivelas e muito mais. Também somos especialistas em confecção e reformas de celas, cabeçadas e rédeas. Venha nos fazer uma visita na rua Bonifácio Alonso, ao lado da Ponte de Ferro, em Itaperuna. Acompanhe nossas redes sociais. Arroba Selaria Natal. Selaria Natal. Tradição e qualidade. Na terça-feira verde do Fluminense, tem cebola extra 3,19 o quilo, batata lavada 2,79 o quilo, inhame 3,15 o quilo, laranja pera 2,89 o quilo, limão taiti 2,99 o quilo, coco verde 1,99 a unidade, uva benitaca pote 500 gramas 5,98. Pague com cheque pré para o ano que vem, dia 23 de fevereiro, sem juros. Nesta terça, todas as lojas abertas até às 9 da noite. Aproveite! O Baratão Pneus apresenta com exclusividade o melhor Natal de todos os tempos. Você encontra alinhamento, balanceamento, troca de óleo, pneus para caminhonete, pneus remoldes a partir de R$200 no dinheiro ou em 12 vezes no cartão. Temos tudo para fazer deste um Natal mágico. Agradecemos sua companhia durante o ano e desejamos um Natal e um ano novo de paz e prosperidade. Baratão Pneus, preço todo mundo tem, barato só no Baratão. Na chegada de Bom Jesus, telefone 22-3831-1598. WhatsApp 22-997-22-2746. Você está em 1170. Sucesso. Saudade. Ouça toda quinta-feira, às 11 da manhã. Programa Aprendendo com a Igreja. Patrocinadores. Pesquise e comprove. A Drogaria Boa Saúde tem os melhores preços da região. Lá você encontra medicamentos da Farmácia Popular, com descontos de até 70%. Disque Remédio Boa Saúde, 28-3562-1220 ou 22-99753-0718. Avenida Cristiano Dias Lopes, 386, bairro Silvana. Drogaria Boa Saúde. Ligou. Ficou. Rádio Bom Jesus AM. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerje já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerje mais perto de você. Você está em 1170. Sucesso. Rádio Bom Jesus. A sua música toca aqui. Rádio. Bom Jesus. ZYJ498 1170 kHz. Rádio Bom Jesus AM. Fique ligado, vem aí a próxima canção. A Rádio Bom Jesus passa a apresentar Informativo 1170. Aqui a notícia é destaque.